Vai. Somos 01 01 01 01. Nós somos a 01. Firma é milionário, empresários da própria área. Nenhuma adversária se iguala à nossa bancada. Escada pra ser notado, na escala pra ser quebrada. Independente nada, dependo de mim, dos meus camaradas. Todos os meus estão na estrada, não vejo os seus nas calçadas. Só vejo farra, Instagram, back marra. Só tem fã dentro de casa, então vaza. Porque eu tô vivendo esse jogo somando com os outros que querem a caça. Não perde o momento, chá. Passa nada, segue minha função. Oito linhas prontas, preparando um refrão. Não tô nessa de chapar, não. Só em composição, sou patrão, rei da facção. O poder e a visão. Passa nada, segue minha função. Oito linhas prontas, preparando o refrão. Não tô nessa de chapar, não. Só em composição, sou patrão, rei da facção. O poder e a visão. 01 01 01. Somos 01 01 01 01. Nós somos a 01 01 01. Somos 01 01 01 01. Satisfação do real lado, fazer de tudo um legado. Sentimento intenso, imenso, dando prazer ao trabalho. Falho seu sistema louco, louco, tenta me queimar. Assisto com prazer a vida, te mostrando onde ficar. Só rima bandida, na firma lapida. Corta, regrava, se inspira, termina e bota pra pista, cria. Do Rio de Janeiro, direto pra 01. Reunião dos patrão louco, sempre querendo mais um. De repente, fui colocado no posto de linha de frente. Braço direito do meu presidente, ciente que posso chegar contundente. Sempre disposto a criar, fazendo bang virar. Crítica usada pra me atualizar, não importa de onde que seja o lugar. Antes de cair pra guerra, pra querer me acertar. Esteja certo de que todos ao seu lado vão lutar. Procurando o alvo errado, acha o que não quer encontrar. Bate de frente, a verdade te ensina, é melhor pensar. Pensar.